só o jeito que eu fiquei aqui. Nessa noite fria, nessa solidão, eu já nem sei mais o que fazer. E você dizendo não, não, não. Por quê? Você foi embora e não quer mais voltar. Por quê? Assim sem motivo, sem me avisar. Assim como o sol na escuridão, eu sei que eu preciso do seu coração. Te quero, te sinto, te vejo em meus sonhos. Te abraço e te beijo e não quero acordar. Mas você demora e não quer nem saber que eu fico chorando esperando você. E nem imagina que eu te preciso, preciso e não vivo sem você aqui. Olha só o jeito que eu fiquei aqui. Nessa noite fria, nessa solidão, eu já nem sei mais o que fazer. E você dizendo não, não, não. Por quê? Por quê? Você foi embora e não quer mais voltar. Por quê? Assim sem motivo, sem me avisar. Assim como o sol na escuridão, eu sei que eu preciso do seu coração. Te quero, te sinto, te vejo em meus sonhos. Te abraço e te beijo e não quero acordar. Mas você demora e não quer nem saber que eu fico chorando esperando você. E nem imagina que eu te preciso, preciso e não vivo. Preciso e não vivo sem você aqui. Obrigado, gente.